Bom dia. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos ou permaneça com todos. E que dia maravilhoso e abençoado nós temos hoje. Tanta luz desse astro maravilhoso que ilumina a Terra, tanta vida pulsando no planeta. E aqui nós temos uma luz intensa, amorosa, revitalizadora, que é a ação dos benfeitores espirituais que nos assistem. E que bênção é a vida. Por mais lutas que nós possamos relacionar, por mais amargura que possamos ter no coração, por mais dores que nós possamos ter sentido, um dia nós abençoaremos profundamente a vida. Agradeceremos a Deus a bendita oportunidade de termos a vida que nós temos hoje. Pudessem os espíritos desencarnados aqui presentes falarem o quanto eles desejam, o quanto eles esperam uma nova oportunidade de reencarnar, de vir a este mundo com todos os problemas que nós falamos que tornam esse mundo difícil, eles afirmariam: nós desejaríamos imensamente a oportunidade que vocês têm agora. E muitos estão esperançosos porque estão lá no mundo espiritual planejando a sua volta para cá, pensando nas melhores condições que eles terão para evoluírem. E nós muitas vezes pensamos, eles devem estar pensando nas coisas ideais do mundo material: riqueza, beleza, poder, inteligência, um meio social favorável. Mas não, os mais sábios estão pedindo as situações bem desafiadoras. Estão pedindo problemas, enfermidades, limitações, porque lá no íntimo eles sabem que o espírito é como o diamante, que o espírito, como estes exemplos da leitura da mensagem de Emmanuel, que nossa companheira fez, ele necessita da experiência desafiadora, porque é ela que o faz evoluir. É a experiência, por mais difícil que ela possa parecer, que nos faz crescer. Tudo que nós temos de bom hoje, de habilidades, de competências, de capacidades, é porque nós fomos levados a experiências desafiadoras. E nosso mundo hoje parece tão ameaçador, a nossa sociedade parece repleta de tantas situações que são contrárias ao progresso. E, de fato, em muitas ocasiões nós iremos identificar que ações, até tenebrosas, tentando impedir o progresso da humanidade. Mas isso tudo é fruto de ignorância. Porque a força que faz a humanidade evoluir, a força que impulsiona o homem para surgir e crescer e vencer lutas, ela é muito poderosa. É uma força extraordinária. É uma força que sustenta a vida nesse planeta por volta aí de 3,5 bilhões de anos. É uma força que faz a vida sobreviver a qualquer situação adversa. Um dia falaremos, talvez, sobre os desafios que a vida enfrentou para se estabelecer neste planeta. E aí poderemos ver, de acordo com os conhecimentos da ciência terrena mesmo, o quanto a vida é poderosa. E quando pensamos na existência humana, então, quão frágeis nós somos. E ainda assim a humanidade está aqui neste planeta. E alguns pessimistas dirão, mas ela está destruindo a morada celeste. Não, não estamos ainda a ponto de comprometer o equilíbrio desse planeta. Porque essa mesma força que garantiu a vida surgir e evoluir neste mundo, que garantiu ao homem surgir e evoluir aqui, ela detém o homem em determinados momentos. Em determinados momentos, quando nós estamos no ponto crítico, a pôr tudo a perder, essa força extraordinária muda o rumo, transforma, modifica e dá novas oportunidades para que aprendamos. Essa força poderosa é Deus, que age intensamente na sua criação. Que, diferente do que pensamos no passado, quando aprendíamos as primeiras noções de religiosidade e ingenuamente imaginávamos que Deus descansou num determinado dia após concluir a sua obra, na verdade, Deus atua intensamente. Ele é essa força poderosa que sustenta a vida. É essa força que permeia tudo. Que está agora aqui, presente. E quando nós sairmos e formos para os nossos lares ou para os compromissos que temos, estará por onde nós passarmos. É essa força poderosíssima que garante a existência do universo. E ao mesmo tempo não faz parte dele. Ao mesmo tempo não é ele. Essa força poderosíssima nos diz, nos garante, no nosso coração, de que nós somos muito bem cuidados. Que a segurança que nós temos neste planeta, ela é muito grande, por mais ameaçadores que sejam as notícias que nós possamos receber. Por mais que tentem nos colocar medo, dizendo que nós estamos sob ameaças, que teremos muitas dificuldades, nós sabemos que elas virão, mas nós sabemos que nós teremos a força para vencê-la. E esse é o nosso tema dessa manhã, que de uma forma mais complicada está expresso no título: Não se turbe o vosso coração. Uma análise da influência dos problemas do mundo sobre a nossa confiança na vida. Porque muitas vezes, quando estamos aí experimentando essas situações desafiadoras, nós permitimos que todas essas notícias tristes, lamentáveis, todos esses informes, essas situações tristes que nos chegam, nos tirem essa confiança, essa certeza que nós temos neste minuto de que tudo será a favor de nós. Por isso que precisamos refletir, conhecer, entender bem as leis divinas, dentro da nossa limitação, dentro da nossa pequenez, nós já somos capazes de perceber algo, já somos capazes de compreender algo. E é sobre isso que falaremos nesta manhã, baseando-se naquele que trouxe a maior revelação sobre Deus, que foi Jesus. O querido Mestre Jesus, esse irmão maior, que é o governador espiritual desse planeta, que tem uma responsabilidade imensa com milhões de espíritos que evoluem aqui, e que disse uma vez que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá. E muitos dos seus seguidores, infantilmente, pensaram que seriam só um pequeno grupo, aqueles que se dizem verdadeiramente cristãos. Mas Jesus, quando disse que nenhuma ovelha se perderia, ele estava falando dessa humanidade incrível, esse conjunto de seres extraordinários, porque a humanidade, por mais mazelas, por mais imperfeições, é uma criação maravilhosa de Deus. Nós somos, vamos dizer assim, uma das obras-primas de Deus. Nós somos filhos muito amados. E Jesus nos ensinou isso. De que Deus, diferente do que tinham ensinado no passado, não era senhor de exército nenhum. Que Deus não queria morte e destruição de nenhum dos seus filhos. Mas queria que todos alcançassem um dia a compreensão e a vivência plena do amor. E Jesus nos revelou um Deus repleto de amor, repleto de bondade. Tudo que falaram em nome de Jesus, que leva a pensar diferente, é por conta da nossa imperfeição, das dificuldades que nós tivemos de entender a mensagem de Jesus, que até hoje está para ser compreendida ainda, inclusive por nós espíritas. Inclusive por nós que estudamos e buscamos uma compreensão melhor sobre o ensinamento de Jesus, dentro daquilo que nós conhecemos de vida espiritual, ainda estamos por aprender muito da mensagem desse Mestre. Principalmente quando nós sentimos medo. Nós que dizemos que Jesus é Mestre e permitimos que o medo tome conta da nossa vida, está demonstrando a fragilidade que nós ainda carregamos. A dificuldade que nós temos de entender que nós estamos muito bem cuidados, conduzidos, guardados. Mas às vezes as notícias são tão intensas no mundo, não é? Tanta relato de situação triste, difícil, deplorável, que nós passamos a sentir medo, porque ainda somos criaturas em evolução, estamos ainda por adquirir toda essa confiança. Então são notícias que são como essas, sobre a violência urbana. Não vamos nem dar exemplos para não trazer à nossa mente nada triste. São as guerras. Muitos pensam que as guerras são coisas dos nossos tempos. Que a violência nas grandes cidades elas são coisas só dos nossos tempos. Mas a violência que leva o homem a se ferir individualmente ou coletivamente sempre existiu na humanidade. Não é coisa dos nossos dias apenas. Não há um dia sequer na história da humanidade que o homem não esteve em guerra ou se preparando para a guerra. Não há período na história da humanidade em que o mundo foi pacífico. Quando ocorriam épocas prósperas, épocas que não havia necessidade de guerrear entre povos, ainda assim eles estavam se armando. Então nós sempre estivemos sob muitas ameaças. E ainda assim chegamos até aqui, até os nossos dias. Eu me recordo que quando eu era criança, quase adolescente, falavam muito da Guerra Fria, do grande potencial que a ex-União Soviética e os Estados Unidos tinham de destruir o mundo com as armas atômicas. E falavam que poderiam destruir o mundo várias vezes, não sei nem quantas vezes podiam. Tinha armamentos para destruir tudo várias vezes, como se não bastasse destruí-lo uma. Mas aquilo tudo passou. Grandes esforços foram realizados no mundo e muito daquele temor foi dissipado. Mas novamente nós ouvimos falar de áreas do mundo que estão muito tensas, com muitos conflitos ainda. Mas elas sempre existiram neste mundo abençoado. E ouvimos falar do terrorismo, das calamidades naturais que sempre existiram no planeta. Aliás, as calamidades foram uma das forças propulsoras da vida nesse planeta. Ela é um dos processos naturais que faz a seleção natural produzir seres cada vez mais aptos a viverem aqui. E as calamidades têm grandes impactos na natureza em processos de transformação. Também não vamos dar muitos exemplos para não consumir nosso tempo. E aí vem os desastres, vem as epidemias, os conflitos sociais, os problemas políticos, e há uma infinidade de situações que muitas vezes, de tanto que falam sobre elas, nós ficamos fragilizados, ficamos com medo e passamos a reproduzir essas notícias tristes e influenciamos profundamente as novas gerações, tirando deles a esperança de viver, tirando de crianças, de jovens, a ideia de que eles podem sonhar com um futuro. E é assustador hoje, quando nós ouvimos notícias de que a taxa de suicídio cresce progressivamente. Porque são milhares de pessoas que não veem nada melhor em suas vidas, que se sentem tão profundamente angustiadas, que se sentem tão profundamente ameaçadas, que não se sentem amadas nem felizes, que sofrem muito. E eles buscam essa solução tão triste, que na verdade não é uma solução. É uma porta para sofrimentos ainda maiores. E vemos que muitos jovens estão sem esperança, sem perspectiva. Então todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Não vamos mentir falando que tudo está iluminado, dourado, tudo é maravilhoso, mas vamos falar de esperança também para eles. Vamos falar para as gerações mais novas de que há sim possibilidades imensas de progresso para o homem. E o determinismo da vida é esse, de que triunfaremos neste mundo. Então são tantas notícias que nos atemorizam, e não pense que somente nós, aqui encarnados, é que vivemos atemorizados. Também quando nós desencarnarmos, e aí é algo até paradoxal, como pode aquele que descobriu que a morte não existe, que é apenas a morte do corpo físico, mas o ser continua vivo no mundo espiritual, como pode temer alguma coisa? Porque, de uma certa forma, nós aqui encarnados temos uma desculpa. Nós temos medo porque temos dúvida de que existe algo além. Nós temos medo porque sabemos que o nosso corpo é perecível. Mas como pode alguém que transpôs a vida material, chegou ao mundo espiritual, sentir medo? Mas ainda assim eles temem. E o medo lá é preocupante, como nós veremos agora no relato que André Luiz fez no livro Nosso Lar. Lá no capítulo 42, ele relata o grande potencial de influência que os eventos catastróficos que aconteceriam aqui no planeta, quando estava para começar a Segunda Grande Guerra Mundial, A grande influência que essas notícias poderiam ter lá na colônia espiritual nosso lar. Tanto que os dirigentes espirituais daquela colônia estavam preocupados como as repercussões das notícias de todo o sofrimento que essa grande guerra traria no planeta provocaria desequilíbrio nos habitantes de nosso lar. Porque lá, sim, milhões de seres ali vivendo numa colônia espiritual maravilhosa, como André Luiz descreveu, uma sociedade equilibrada, harmoniosa, onde tudo funciona, a sociedade que nós desejamos ver aqui no mundo, lá também eles tiveram medo nessa época. E aí o André Luiz nos trouxe esse informe, o quanto as notícias ruins poderiam repercutir aqui na Terra, melhor, lá em nosso lar. Ele nos traz uma fala de um dos benfeitores, que foi essa: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto ou como qualquer moléstia de perigosa propagação. As instruções que ele estava ouvindo, de por que eles estavam tentando preparar a população de nosso lar para aquelas notícias, ele estava dizendo, eles estavam explicando para ele que o medo era algo terrível para a humanidade. Poderia trazer desequilíbrio aqui, como trouxe lá em nosso lar e que levou àquela ação preventiva dos benfeitores espirituais. Então já fica para nós o alerta de que não devemos nos entregar ao medo de qualquer natureza, porque ele é uma força destruidora da nossa vida. O medo, ele pode nos impedir a evolução. Nós ficamos estagnados. Nós não evoluímos. Então, é algo importante a pensarmos. E ele disse também isso: olha, classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Como nós vamos ver logo mais, o medo, ele nos tira qualquer possibilidade de realização. Ele impede a nossa evolução. Isso nos leva a pensar: será que há um interesse em que as pessoas tenham medo a partir de tantas notícias aterrorizantes que nós recebemos? A partir de tanto negativismo que nos é trazido diariamente pelos meios de comunicação? Será que há uma intenção nisso? Alguém poderia dizer assim: mas são fatos, estão acontecendo. Mas e as notícias boas que neste mundo ocorrem todos os dias? Quando elas são noticiadas? Muito pouco. Alguns órgãos de imprensa, sim, têm tentado mostrar que há coisas boas acontecendo na sociedade. Mas o espaço que dão para aquilo que é negativo é muito maior do que é o positivo. E quando estamos trazendo esse tema aqui, não é para a defesa de nenhum grupo, de nenhum partido político no país. Há, sim, problemas sérios, preocupantes, que merecem a nossa atenção. Mas eles não podem ocupar o tempo todo a nossa mente. Eles não podem o tempo todo tirar de nós a esperança, a confiança. Porque todos eles passarão, como já passaram na história do nosso povo e de todos os povos, os tiranos, os corruptos, os inconsequentes, os negligentes, os desonestos, todos eles passaram e nós sobrevivemos e chegamos até aqui. Então não é porque temos mais uma leva de problemas é que nós vamos nos entregar ao medo e deter essa força de evolução que nós temos, vamos deter essa disposição que nós temos de crescer. Porque se entregarmos ao medo, nós teremos as nossas forças mais profundas bloqueadas. E acreditem e tenham certeza disso. Nós não estamos realizando tudo que nós podemos nesta encarnação. Todos nós. Porque muitas vezes nós carregamos medos profundos. Medos que não temos coragem de admitir. Medos que nós não temos coragem de falar para os outros. Porque nós ainda sentimos a nossa falibilidade, a nossa fragilidade, e nós não reconhecemos esse poder maravilhoso que nós temos dentro de nós, que é de transformar a nossa vida. Nós ainda não acreditamos de verdade que nós somos capazes de superar quaisquer desafios que nos apresentarem. E isso é algo que Jesus nos disse. Ele nos ensinou sobre isso. Ele deixou claro que nós não precisamos temer nada na vida, nada. Nós vamos ver duas passagens belíssimas do Evangelho que se reportam a esses ensinamentos de Jesus. Mas vamos falar um pouco mais, baseando-se na opinião de alguns espíritos sábios, que nos falaram sobre o medo e o quanto ele pode ser contagioso e perigoso para a coletividade. A sábia benfeitora Joana de Ângeles disse assim num dos seus livros: conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Quando nós temos muito medo da vida, medo das situações, de tudo que nos falam, isso reflete no nosso corpo físico. Porque nós nos associamos mentalmente a outros que pensam assim, isso gera uma força prejudicial a todos nós. Então, muitas das enfermidades que nós temos, muito daquilo que nós estamos experimentando como problemas físicos, são decorrentes dos nossos medos, dos nossos temores, daquilo que nós sentimos lá no íntimo, que parece que a nossa vida está sendo sufocada, bloqueada, impedida, de que há algo contra a gente. E isso gera inúmeros estados perturbadores. Muito da depressão, muito dos impedimentos que as pessoas estão sentindo hoje, de não se sentirem felizes, é por causa de inúmeros temores. Nós temos medo não só dos problemas sociais, mas nós temos medo da carência, do abandono, nós temos medo da traição, nós temos medo da deslealdade das pessoas, nós temos medo de perder a segurança que a vida nos proporcionou até o momento. Nós temos tantos medos e eles geram em nós um estado perturbador. Um estado que tumultua nossa mente porque se associa a outras mentes e essa força fica nos impedindo, fica nos bloqueando, fica nos atrapalhando fisicamente. Então, reflitamos nisso. Também outro benfeitor, Hamed, nos trouxe a sua contribuição sobre a compreensão do medo. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Alguém que tem medo fica pensando só em termos de medo e passa a ver a vida como algo negativo. Passa a sentir a vida como uma experiência sem segurança. Porque nós acreditamos que é assim, a vida será assim. Passamos a ver o mundo de forma insegura. De tanto medo, de tanta desconfiança, de tanta insegurança, tudo se torna inseguro, tudo se torna pouco confiável. Porque é a nossa forma de ver a vida que está nos conduzindo. Nós estamos sendo aquilo que nós pensamos. E ele diz ainda: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de agir com espontaneidade. Pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Você vê um irmão caído na rua, você pensa: eu não vou ajudar porque eu corro risco. E se ele me agredir? E se alguém vir e me atacar? E se as pessoas pensarem algo de mim porque eu estou ali conversando com um morador de rua? Olha só, a gente tem medo da opinião das pessoas. Então isso tira de nós a ação mais bela que o ser humano pode ter, que é a da solidariedade, que é a caridade. O medo tira da gente a possibilidade de fazer caridade. E o que mais o medo está tirando de nossas vidas? O que mais o medo tem impedido que nós conquistemos e tornemos a nossa vida mais felizes? Essa é uma resposta que cada um deve encontrar dentro de si. Cada um deve refletir: qual o meu medo? O que tem me bloqueado a vida? O que está me impedindo de avançar mais? Porque acreditem, nós não estamos atingindo o máximo da nossa vida ainda. O melhor da nossa vida ainda está por vir. Mas ele não virá se a gente continuar tendo medo daquilo que é irreal. Daquelas supostas ameaças que vêm contra nós e que é fruto do nosso medo. Ou é fruto daqueles que querem que nós tenhamos medo. Porque há inúmeras pessoas que querem controlar a vida da sociedade pelo medo. Há inúmeros espíritos que querem controlar a vida dos encarnados também pelo medo. Porque esse é um artifício que o homem aprendeu há muito tempo. Nós até fazíamos isso no passado com as crianças, lembra? Os pais, para dominar os filhos, tinham medo. É o bicho papão, não vai no quintal à noite porque tem o lobisomem, não faz isso, não faz aquilo, toma cuidado. Porque tentava se controlar pelo medo. De uma forma inocente, mas eles não percebiam a gravidade que é de conduzir as pessoas com medo. Mas existem mentes inteligentíssimas que aprenderam a dominar as pessoas pelo medo. E elas usam inúmeros recursos. Filmes de violência, que incutem na ideia das pessoas, no pensamento, imagens aterrorizantes, que obsessores utilizam muitas vezes dessas lembranças para criar medo nos seus obsediados. Aqueles que desejam comandar a sociedade, inclusive encarnados, também disseminam ideias de medo para que as pessoas possam agir de acordo com os interesses deles. Então temos que refletir bastante no quanto nós estamos sendo conduzidos pelo medo. Porque muito do que nós podemos fazer por nós mesmos, não estamos fazendo por medo de alguma coisa. E as notícias ruins podem, então, induzir-nos ao medo e à perda na confiança da vida, gerando desestímulo que nos consome a disposição perante a vida na Terra. Então nós estamos hoje atados a meios de comunicação que muitas vezes nos conduzem a agir de determinada maneira pelo medo. E aí vamos ver um exemplo bem interessante do potencial que o medo tem de barrar a vida das pessoas. É um fato acontecido aqui no Brasil há pouco tempo, há uns 2, 3 anos atrás. E ele nos fala da seguinte situação. Família se isola do mundo por 2 anos por medo de morrer. Isso aqui é a foto da casa deles. Tudo começou com o filho mais novo, quando o filho mais novo se mudou para a casa dos pais, alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair da casa. Então, olha só, o pai era aposentado, ele contratou uma pessoa, um motoboy, que ia ao banco, sacava o dinheiro, passava no mercado, comprava as coisas, ele já aproveitava lá no banco, pagava as contas, trazia para eles, entregava na porta e ficava todo mundo lá. O casal, 2 filhos, uma nora que já estava para ganhar bebê, ficaram vivendo trancadinhos lá dentro da casa, lá, por causa de medo. O medo tomou conta deles. E aí alguém fala, ah, mas Antenor, essa família é perturbada, essa aí deve ser gente tudo desequilibrada mentalmente. Não é bem assim. Olha o depoimento, quando eles foram resgatados, da senhora Maria Helena, que era diretora do departamento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Eles permitiram que a ideia do medo tomasse conta deles. Foram se alimentando desse medo. Como se fecharam, um reforçava no outro a ideia do medo. Eles viveram numa condição microscópica, aquilo que nós podemos estar vivendo numa situação macroscópica, bem maior, que é de estarmos estimulando o medo uns nos outros. E é o que nós estamos muitas vezes fazendo quando falamos de problemas sem falar de esperança também. Porque não é que nós temos que colocar um óculos cor-de-rosa e ver o mundo diferente daquilo que ele é. Mas quando nós falarmos de problemas, falemos de esperança também. Falemos de potencial de transformação. Afirmemos a nossa convicção também de que se existe tal problema, ele será superado. Nós venceremos, como vencemos todos na nossa história, e a humanidade venceu todo em sua história. Todos. Afirmemos com convicção, de forma positiva, que é só uma fase, é só um momento. É isso que nos ajuda, então, a não nos dominarmos ou não nos deixarmos dominar pelo medo. E esse medo que é disseminado na sociedade, ele leva as pessoas a terem reações violentas. Porque uma das formas de reagirmos àquilo que nos ameaça é nós agirmos na mesma intensidade no sentido de combater aquilo que nos ameaça. É por isso que surge algo triste, que é o chamado discurso do ódio. E os meios de comunicação, eles disseminam isso. Nós vemos que hoje no Brasil, algo que nunca existiu antes, de grupos de cidadãos comuns, não é de militância não, começarem a se odiar, porque um tem um posicionamento político e o outro tem outro. Mas isso já vinha acontecendo com vários grupos, como esses de torcidas organizadas. Para que se odiar? Nós podemos gostar e ter posicionamentos diferentes, nós podemos ter preferências diferentes, não precisamos nos odiar. Mas tudo isso surge porque, de tanto que se fala, de tanto que se enfatiza, tal grupo é vilão, tal grupo é isso, tal grupo é aquilo, que nós permitimos que algo da nossa animalidade ainda, tão poderoso que vive dentro de nós, a violência, surja e nos faça combater aquilo que nos ameaça. Eu tenho que agredir, porque senão eu serei agredido. Eu tenho que destruí-lo, senão ele vai me destruir. Eu ataco porque ele me ataca. E isso é algo muito triste. E algo que realmente pode nos comprometer por muito tempo o progresso. Então esse discurso de ódio, nós temos que estar muito atentos, porque ele está sendo intensamente divulgado. As redes sociais, aquela postagem simples, inocente, que está lá dizendo que fulano é isso, que fulano é aquilo, que esse lado é bonzinho, o outro é vilão. E eu mais uma vez digo, não estou tomando partido de ninguém. Apenas vejamos o que aquelas colocações despertam em nós. É raiva pelo meu irmão? É ódio? Imaginar que determinado grupo é perverso e o outro é bonzinho? Isso é uma simplificação bizarra da condição humana, absurda. Todos aqui na sociedade, nós temos o potencial para o bem e ainda para o mal. Não existe grupo bonzinho na nossa sociedade ainda. Todos nós somos espíritos em educação, em evolução. Então não existe aquele que é o bonzinho e o outro é o vilão. Quando começam a colocar muito essas ideias, e a gente vê essas situações acontecendo. Há poucos dias aconteceu bem perto daqui, as pessoas usarem de violência para se impor nas suas convicções. E os dois lados fazendo isso. Então nós temos que observar o quanto essa ideia do medo, da insegurança que vão disseminando, de que nossa sociedade está declinando, de que ela está sob risco, o quanto isso não é usado para instigar o ódio entre as pessoas. E isso pode nos levar a uma situação lamentável, como vemos em outros países, onde as pessoas se matam, se agridem, se ferem, onde não há possibilidade ainda para a paz, porque foi tão bem disseminado na mente das pessoas a ideia de que o outro é inimigo, que tem que ser combatido, tem que ser destruído. Nós não podemos pensar isso. Temos que continuar vendo uns aos outros como irmãos. Tem um posicionamento diferente, pensa diferente, tudo bem. Mas ainda assim nós somos todos irmãos. Não podemos perder isso na nossa sociedade. E nós temos exemplo prático. As pessoas com medo, elas muitas vezes querem exercer a justiça com as próprias mãos. É o que ocorre, por exemplo, num linchamento. As pessoas, de tanto medo que elas carregam daquilo que possa ameaçá-las, elas se voltam contra aquele que é apontado como causador de sofrimento, de forma violenta, e querem agredi-lo e querem puni-lo. Isso é fruto do medo também. Essa violência que muitas vezes nos leva a agredir o outro é fruto desse medo também tão bem cultivado que tem sido no meio da sociedade. Mas aí me perguntaram assim uma vez, mas como viver então, sabendo que tem tanta coisa, tanto problema, tanta notícia de criança passando fome, de criança morrendo na praia, Antenor? Como confiar na vida, como confiar no destino da humanidade, quando o homem, que tem uma inteligência extraordinária, cria máquinas para destruir o outro, dispositivos para sabotar a vida do outro, usa sua inteligência para manipular o sistema financeiro, para gerar miséria num lugar do mundo, para gerar riqueza no outro? Como confiar nesse mundo? E aí eu me recordo da parábola do samaritano. Como as parábolas de Jesus são maravilhosas. Quanto ensinamento, quanta coisa tem ali. E a gente pode descobrir inúmeras outras explicações de várias situações da vida. Eu descobri uma pequenina. A espiritualidade intuiu, mostrando como que nós temos que agir na vida, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta luta, diante do sofrimento do próximo, eu me torno insensível a ele, penso que está tudo bem, ignoro quem sofre, eu continuo a minha vida, se está tudo bem para mim, tudo bem, então se no resto do mundo tem problema, não. A parábola do samaritano, entre muitas outras coisas, ela também nos ensina como agir na vida ante o sofrimento que nós vamos presenciando ao longo da nossa experiência. O samaritano era alguém que estava a caminho e viu um homem caído, espancado pelos malfeitores. Ele poderia ter sido dominado pelo medo. Não, os malfeitores podem estar aqui ainda, deixa eu correr daqui e deixa ele aí com a sua sorte infeliz. Ele poderia ter sido conduzido pelo medo naquele momento de ter abandonado o homem saqueado ali no chão. Mas não. Ele pensou no dever que ele tinha perante o próximo. E ele pegou esse homem, levou ele até uma hospedaria, pagou as despesas dele, fez o que ele podia. Ele podia pagar as despesas para aquele homem se recuperar? Podia. E ele fez o que podia. Mas ele continuou a jornada dele. Ele poderia ter pensado, não, vou voltar para minha casa que é mais seguro. Ele continuou a vida dele. Essa parábola nos ensina isso. Que nós temos que ter contato com o sofrimento do outro, mas não podemos deter a nossa caminhada, a nossa vida. Não podemos pensar e recuar, porque vimos, porque soubemos, porque nos informaram que há problemas, que há dores, que há ameaças. Então, o quanto nós devemos nos apropriar das informações difíceis? O quanto que nós devemos nos preocupar com elas? É até o ponto de nos mobilizarmos a fazer algo por aqueles que são vítimas. Mas depois que nós cumprirmos essa obrigação, nós vamos continuar a nossa jornada, vamos continuar a nossa vida. Não vamos permitir que o medo da experiência triste que o nosso irmão passou tire de nós a possibilidade de continuarmos em busca dos nossos objetivos de vida. Vamos continuar a nossa vida com esperança, com confiança, com a certeza que chegaremos no nosso alvo. Esse é um dos ensinamentos que a parábola do bom samaritano nos traz também. Nos mostra isso, que o tanto que nós vamos nos preocupar com os problemas do mundo, até o ponto que nós podemos fazer algo para resolvê-los. Darmos a nossa contribuição, fazer o que está ao nosso alcance. Porque o resto não é nosso, não nos cabe. O resto pertence a Deus. Ele que vai dar solução a tudo no mundo. Naturalmente, se fizermos todos a nossa parte. Então continuemos as nossas vidas, fazendo o que temos que fazer, trabalhando, sonhando, planejando, buscando os nossos objetivos. Porque as soluções virão no tempo certo. Elas estão para surgir. Todas as soluções para a humanidade, elas já estão idealizadas na mente do Cristo. E o seu plano de governo espiritual da Terra está em plena execução. Uma eficiência que nenhum governante do mundo atingiu ainda. Os destinos humanos estão em direção ao alvo que devem atingir. Nós temos que ter essa convicção, que nós estamos bem administrados nesse mundo, porque ela nos dá confiança perante a vida. Então, a medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. Depois disso, continuemos a nossa jornada. e as influências negativas que nós recebemos, como vamos lidar com elas? Primeira coisa, nunca usar dessas informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. Porque nós passamos a ver o mundo de acordo com o tanto que nos falam. Mas, ao mesmo tempo, nós usamos essas informações para reforçar um negativismo fruto da nossa imperfeição. Não vamos pensar assim, de que as coisas estão acontecendo porque o mundo é ruim, porque as pessoas são más, como já imaginávamos. Na verdade, o mundo é muito bom. E há muito mais pessoas boas no mundo do que ruins. Muito mais. Também vamos selecionar os meios que nos trazem as notícias. Aqueles que possam ser os mais imparciais possíveis. Porque imparcial mesmo, nenhum deles são. Mas nós temos que buscar as notícias junto àqueles que talvez nos mostrem com menos interesses ocultos possíveis. É difícil, viu? Hoje nós podemos dizer que todas as emissoras de TV, todos os jornais, todos os sites, tudo tem um ou outro interesse. Mostra uma ou outra parte da verdade. Mesmo porque ninguém consegue mostrar a verdade, porque ela é uma descoberta profunda do Espírito. Mas nós temos que tomar cuidado com aqueles que querem nos conduzir pelo medo, para que hajamos nessa direção ou naquela. E reafirmarmos a nossa fé, porque é com a fé que a gente vai vencer todos os medos. É com a certeza de que as coisas acontecerão para o bem que nós vamos vencer. E há essas duas passagens que eu já disse inicialmente, do Evangelho, que são maravilhosas para nos mostrar o quanto a fé pode nos ajudar a vencer essa força tenebrosa do medo. Aquele episódio que foi narrado por Mateus no capítulo 14, quando Pedro quis caminhar sobre as águas. Nós vamos vê-lo através de uma animação muito singela, mas ao mesmo tempo que nos dá uma ideia de como foi aquela experiência de Pedro. Vocês me conhecem. Mestre. Oh, mestre, se é o senhor, ordene-me que vá ao seu encontro. Essa passagem, ela nos mostra o quanto a falta da fé, ela pode nos tirar grandes oportunidades. Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, ele era uma pessoa que tinha disposição de acreditar em Jesus no primeiro momento, como ele o fez. Por isso que ele pediu: Mestre, me ordene para eu ir até aí. Ele tinha tanta confiança naquele momento em Jesus, que ele pôde favorecer um fenômeno espiritual interessantíssimo, que foi tornar os fluidos espirituais suficientemente condensados para que ele pudesse pisar nas águas como Jesus fazia. Quem conhece a dinâmica do mundo espiritual, a história das materializações que foram produzidas final do século XIX, começo do século XX, sabe que há elementos do mundo espiritual que podem ser adensados e se tornarem sólidos. E foi isso que deu sustentação para Pedro e Jesus caminharem sobre as águas. Mas aqui na animação não é mostrado como o Evangelho relata. O mar estava tumultuoso em volta ali deles. E aí Pedro sentiu as ondas, sentiu o vento. E ele teve medo. Ele afunda na hora que ele tem medo. Ele consegue pisar na água, favorecendo aquele fenômeno ali, porque ele tinha confiança. Ele tinha fé que era possível. Mas quando ele se sente ameaçado, vem o medo tira essa força e ele começa a afundar. É por isso que Jesus perguntou, por que você teve medo? Ele já tinha tido demonstrações que ele não precisava ter medo quando estivesse com Jesus. E Jesus pergunta, se vocês tiverem, Jesus diz, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão ao monte, saia daqui e vá para lá. Vocês farão coisas incríveis. Nós estamos hoje vivendo num mundo assim. Por perdermos a fé diariamente, os resultados positivos da vida, nós nos deixamos afundar no mar tumultuoso da vida. Porque quando nós sentimos medo, a sustentação da vida desaparece. E nós começamos a afundar. Mas graças a Deus nós já aprendemos a pedir socorro. E nós pedimos na oração desesperado, Jesus, me ajuda, me socorre. Benfeitores, Bezerra de Menezes, me ajuda. E a gente quando faz a oração com fé, com confiança, a gente sente essa força que vem e nos dá a mão e nos tira daquilo que nós estávamos afundando. Por isso que quando nós tivermos medo, peçamos socorro. Deus, tenha compaixão de mim. Não precisa nem falar isso para Ele, mas é algo interno, nós precisamos falar isso. Deus, me salva, me tira daqui. Jesus, querido amigo, vem e me tira como você tirou Pedro das águas. Faça a sua oração com muita fé e confiança. Você vai sentir a mão de Jesus te tirando dali. Você vai sentir a mão dos benfeitores espirituais te abraçando, te sustentando. Porque quando nós somos fracos, são eles que nos sustentam. E quando você vê o seu irmão fraco, sustente ele. Porque na vida é isso, é esse grande movimento maravilhoso que Deus criou. Dessa grande solidariedade entre o homem morto, que na verdade é espírito sem corpo, e o homem morto, que é o homem encarnado aqui. Morto porque não conhece o seu grande potencial, a sua grande força. Mas me permitam mais uma passagem do Evangelho, muito importante para consolidar essa aprendizagem de hoje. É outro episódio em que Jesus faz algo que aí os materialistas não aceitam mesmo. Ah, impossível um homem mandar a tempestade se acalmar. Mas nós sabemos também que ele podia fazer isso. Nós vamos entrar nas explicações hoje, mas nós sabemos que Jesus podia sim repreender a tempestade e fazê-la acalmar. Como sabiam ainda há pouco sobre Jesus, porque fazer essa pergunta, como ele pode dormir? Ele estava plenamente consciente, embora adormecido no barco. Como espírito, ele estava atento com tudo o que ia acontecer. Mas eles ainda não entendiam bem que Jesus estava com o controle da situação. E hoje, quando nós vemos essa tempestade no mundo, esses tumultos, essas dificuldades todas que nós vemos no mundo, nós perguntamos, onde está Deus? O que Jesus está fazendo? E ele nos devolve a pergunta, como ele fez para os discípulos. Onde estão a fé de vocês? Ou onde está a fé de vocês? Nós não precisamos temer nenhuma tempestade, nenhum momento difícil da vida. Não precisamos. Nós só temos que continuar firmes nos nossos princípios, nos nossos valores. Temos que continuar confiantes, com fé no nosso destino, com fé na proteção divina. Porque o barco chamado Terra não vai naufragar. A pátria do Evangelho, o Brasil, não vai naufragar. E os povos sofredores do mundo, nós temos que ter compaixão com eles e ajudá-los. Eles superarão as suas dificuldades. Porque nós estamos num momento de transição em que muitos ainda precisam passar por muitas dessas experiências. Mas se nós exercitarmos mais amor, mais compaixão, mais caridade, nós poderemos mudar muito desse sofrimento que está pela frente. Porque Jesus também disse isso. O amor cobre uma multidão de erros, de pecados. Nós não precisamos passar por tantas provas, por tantas expiações. Se nós amarmos mais o próximo, se nós trabalharmos mais fraternalmente pela sociedade, nós vamos ajudar a diminuir o sofrimento do mundo. Nós vamos tirar muitas das provas que nós temos pelo caminho. Porque aquele que se esforça no bem, esse está contribuindo para que tudo se acelere, para que tudo se renove. E ele, conscientemente aderindo ao bem, está produzindo conscientemente mudanças. E não serão mais necessários o sofrimento, a dor, a doença, a enfermidade. Quer se libertar de todas as dores? Ame mais o seu irmão. Perdoe mais o próximo. Tenha mais compaixão. Mas, Antenor, eu já fiz isso a minha vida toda e hoje eu estou sofrendo. Você estaria sofrendo muito mais, viu? Muito mais. Que bom que você foi bom esse tempo todo. Porque hoje as suas dores seriam muito maiores. Então, queremos nos libertar daquilo que nos aflige? Nos dediquemos com mais amor à vida. Façamos com mais intensidade o bem que nós pudermos. E nós estaremos nos libertando mais rapidamente do sofrimento. Foi por isso que Jesus veio nos ensinar a amarmos uns aos outros. Porque é a única solução que nós vamos ter para todos os problemas. O homem tentou impor revoluções, transformações sociais à custa de leis, à custa de armas, à custa de qualquer artifício. E ele só trouxe dor e sofrimento. Agora, aqueles que entenderam a mensagem de Jesus, eles produziram bens profundos, porque eles se dedicaram ao próximo e transformaram vidas. Francisco de Assis, Madre Teresa, o Chico, se dedicaram tão amorosamente à humanidade que amenizaram o sofrimento de muitas pessoas e transformaram a vida de muitas pessoas. Eles mostraram de forma poderosa essa mensagem de Jesus, de que o amor é capaz de transformar a vida. Então nós não temos que ter medo de nada nesse mundo. Não precisamos temer o destino da humanidade, porque ele é glorioso. Ele é extraordinário. A felicidade que está reservada à humanidade nos séculos futuros, nós temos que sonhar com ela, desejá-la e fazer hoje por merecer estar aqui neste planeta. Talvez nós não fizemos ainda tudo o que nos compete aqui. Talvez nós temos que dar mais de nós mesmos para as pessoas que nós convivemos. Sabe aquele familiar difícil? aquele problema que nos trouxe tanto sofrimento, nós não dedicamos a ele todo o amor ainda que nós podemos. Sabe aquela situação que vem nos tornando sempre derrotados, fracassados, aquele bloqueio na vida ali? Talvez nós tenhamos que fazer aquela tarefa com mais amor. Aquele emprego que nós não gostamos, que nós nos sentimos ali oprimidos, nós temos que aprender algo ali. Então façamos com mais amor as nossas tarefas, com mais boa vontade. E nós vamos ver como tudo aquilo vai se transformando. Não vamos fazer pensando em agradar as pessoas, não vamos fazer pensando em obter resultados materiais imediatos, porque isso poderá até vir. Mas quando nós passamos a fazer com mais amor, com mais respeito àquilo que nós temos que cumprir, com mais fidelidade, com mais lealdade às pessoas que estão vinculadas a nós, nós passamos a transformar a nossa vida. E chega um momento que a gente pode até dizer, puxa, eu já tinha a melhor experiência, a melhor situação ali acontecendo comigo. Então façamos com mais amor e nós sentiremos que tudo se transforma na vida, tudo. Dedique mais amor ao seu lar e você vai ver florescer ali as flores da paz, da harmonia e do entendimento. Às vezes elas são muito delicadas, mas se a gente cuida com bastante atenção, elas florescem. Elas frutificam e produzem novas sementes. Então confiemos mais na vida, tenhamos mais fé de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ter um resultado. E se ele ainda não chegou, é porque ainda falta algo a ser feito. Não abandonemos compromissos, responsabilidades. Continuemos confiantes que o dia da colheita virá, o dia dos resultados virá. E ainda, para nunca esquecermos de Jesus, falar mais sobre ele. Jesus nos recomendou: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Crede. Tenha fé em Deus. Crede em Jesus também. Tenha fé em Jesus. Ele vai nos ajudar sempre que nós pedirmos. Sempre. Sempre. Confie na oração. Orem com convicção, com bastante intensidade. E o socorro vem. E as forças se multiplicam em nossas vidas. E ele diz assim ainda, uma recomendação última para esta manhã: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Todo aquele problema que você imagina para essa semana, a solução já está lá. Só que se você começar lá perturbado, angustiado, com medo, você não vai ver as soluções no seu caminho. Então confie, ore, peça, bata a porta e ela vai se abrir. Nós não temos que ficar preocupados com o que vai vir pela frente. A cada dia os problemas surgem e as soluções também. Só que uma mente temerosa perde força, afunda, se sente ameaçada. Então tenhamos muita fé, muita confiança em Deus. E nós, graças a Deus, temos a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz. Enquanto as pessoas têm que acreditar que Jesus andou nas águas, muitas pessoas, apenas pela fé, nós sabemos, pelo conhecimento espírita, que é possível um homem caminhar sobre as águas. Então, nós temos a fé raciocinada, a fé que explica tudo que nós podemos acreditar e confiar. Então, que Jesus, o nosso querido Mestre, Senhor desse mundo, Médico de nossas almas, nos inspire hoje e sempre e nos dê essa força para vencer todos os obstáculos de nossas vidas. E confiemos nessa mensagem, porque ela tem poder de mudar as nossas vidas. A fé move montanhas, move todos os obstáculos de nossas vidas. Muito obrigado, tenha um excelente domingo e uma semana maravilhosa. Obrigado.